ti. É o amor mais belo e sincero que eu nunca vivi. O meu desejo é como fogo que arde pra ti. Ele é tão louco que nunca, nunca senti. Tu és a mulher mais bela que eu vi. Uma sereia que chama por mim. Morena bonita, bem que estou aqui. O meu amor está pronto pra ti. Oh, Isabela, Isabela. Tu és a dona do meu coração. Oh, Isabela, Isabela. És o meu sonho, és a minha paixão. Seu bonde do maluco, 10 anos. Pra mim é o amor que eu procuro desde que te vi. Oh, Isabela, Isabela. Tu és a dona do meu coração. Oh, Isabela, Isabela. És o meu sonho, és a minha paixão. Seu bonde do maluco, 10 anos. Estrela do mar, estrela do céu, sonhar com você é doce feito mel. Viver pra você é lembrar que a vida é bela, por isso que eu canto pra você, Isabela.